Salvador, muito bom dia, tá? 3601, não tá ninguém aqui 08. Autorização São Paulo, Balmão, nível 360, seguinte da Delta. Bom dia, 3601, informação Delta correta para São Paulo, Congonhas. Eu tenho aprovado o nível de voo 360, correto? Ponto Copcha. Ótimo, 01 autorizado São Paulo, Congonhas, nível de voo 360. Decola da Pistão 0 com curva à direita, subida da El até a posição Leda, após direto à posição Bridge, onde intercepta a Zulu no meio até Bravo até o Zulu, após direto à posição Trig, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo. Controle Salvador opera em 120 decimal 8, transponder 5102, TAM 3601. Autorizado 360 para São Paulo, decolando da 10 com curva direita, saída da El, Leda Bridge. Você vai interceptar a Pesolo 10208 ao controle, 5102 eu transponder, TAM 3601. Sente em Bridge, intercepta a Pesolo no meio, senhor. A Pesolo no meio até Bravo Hotel Zulu, após direto Trive, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo 3601. Corrigindo, então vai Bridge a Pesolo 16, TAM 3601. Correto, portão 8, chama e puxa o instrumento. Camara, quando for, 3601. Salvador, TAM 3601, pronto para fuga e acionamento 08. Autorizado, chame táxi, TAM 3601. Autorizado, chama para táxi, 3601. Comandou Santri 01 acionado para o site. Seu beijo 92, autonomia de 4 horas e 2 minutos acionando o ponto. 3601, a sua transmissão está intermitente. Poderia repetir apenas a autonomia e o alternado?